A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Já citamos aqui inúmeras vezes o quanto a digitalização do mundo cada vez mais tem distanciado pessoas ali do tete-a-tete umas com as outras. E até as conjunções carnais hoje já têm sido reproduzidas apenas por Skype ou WhatsApp, viu, Walter? Já ouvi muito disso. É mesmo? É. Porque o WhatsApp tem alguns aplicativos interessantes ali, né? Você pode mandar fotos, vídeos e sons, então as pessoas estão... Ou seja, não é uma conjunção carnal ali, realmente, mas as pessoas já têm praticado o amor ali por... Amor cibernético. Amor cibernético. Que merda, hein? Eu prefiro couro com couro. Os moleques e as meninas também estão cada vez mais enclausurados ali, e a vida tem se resumido ao quê? A bisbilhotar a vida alheia ali nas redes sociais, a matar e roubar pessoas jogando um GTA, e vez ou outra uma visita em um site de sacanagem, porque ninguém é de ferro, né, Walter? Não mesmo. Agora, esses novos conceitos de diversão, além de transformarem aí os jovens aquinentos em animais muito solitários, eles têm também um propósito, obviamente o maior de todos, que é o quê? Encher as borras das grandes corporações de grana, né? Tudo realmente envolve muito dinheiro, não é à toa que os senhores da tecnologia são os homens mais milionários hoje do mundo. E retornando aos nossos anos luz ali, 80 e 90, podemos relembrar de uma microcorporação que também tinha o propósito de entreter crianças e adolescentes e fazia a alegria de um bairro todo por alguns pares de semanas. Isso até os nossos saquinhos se encherem e aquela trupe de ciganos juntarem as suas tralhas e partirem para um outro afastado bairro ou uma cidade carente de entretenimento. Isso ali levando os seus enferrujados chapéus mexicanos, os seus esfolados cavalinhos do carrossel. Que arapuca, né, cara? Os chocantes carrinhos de bate-bate e aquelas armas com mira torta que ninguém nunca acertava o alvo. Estamos falando, Walter, dos parquinhos de diversão. Cara, eu acho que vem dos parquinhos a expressão alegria de pobre dura pouco. Pois geralmente os parquinhos ficavam pouco tempo instalados em algum terreno baldio ali no bairro. Talvez pelo fato da clandestinidade, pois sempre me perguntei de onde vinha toda aquela energia elétrica, né, que os parquinhos usavam. E geralmente vinha de alguma gambiarra que não me parecia lícita. Era, realmente, eles puxavam um gato ali, né, no poste. Acho que rachava a luz com alguém, ou alguém, né, ó... Bota mais essa tomada aqui, vamos rachar... Não, às vezes eles roubavam realmente depois do relógio de um vizinho. Eu me lembro de um parquinho de diversões que se instalou perto de casa, que aconteceu isso, os caras ficaram lá duas semanas, foram embora, aí chegou uma conta, sei lá, de uns 8 mil reais pro vizinho. É isso mesmo. E o vizinho, ele comprou até um revólver... Pra matar do parquinho. Tá, exatamente. Pra ir atrás do parquinho. Eu acho que ele não teve êxito, não. Não conseguiu. Mas também se ele chegasse lá, amigão, eu tenho certeza que aquele bando de pistoleiros, donos do parquinho, ia receber ele com muito mais munição, viu? E Alexandre deveria consumir muita energia mesmo, né? A maioria dos brinquedos usava eletricidade. Eram energizados. Porque, vamos pensar, os brinquedos que não eram energizados eram aqueles mais pra pirralhos, tipo jogar bola de meia na boca do palhaço, derrubar lata. Eu já vi um parquinho com um carrossel movido a tração animal. Mas peraí, um carrossel movido a tração animal era o quê? Eram os cavalos puxando os cavalinhos? Não, cara, um cigano ali empurrando. Oh, que beleza, empurrando. Cara. E um gaiteiro tocando a música. Eu diria... que era um carrossel acústico. Existiam níveis de parquinhos, né? Teoricamente mais bacanões. Os mais bacanões geralmente causavam mais mortes. E o mais bacanão, ele tinha o quê? Roda gigante, né? O roda gigante era talvez o brinquedo mais potente, assim, né? Tinha uns que tinham pequenas montanhas russas também. Isso, verdade. Mas isso aí, pelo menos na minha redondeza, não aparecia. Montanha russa, a gente nunca ouviu falar. Mas os clássicos também é o quê? Chapéu mexicano, carrinho de batalha. bate-bate, né? Chapéu mexicano, eu lembro que tinha uma manobra que se chamava balão, pelo menos aqui em São Paulo. Que inclusive era proibido. Toda a entrada de um chapéu mexicano tinha uma plaquinha falando proibido dar balão. Primeiro vamos explicar pros ouvintes o que é um chapéu mexicano, porque vai que as pessoas não sabem, né? Exatamente. Uma roda gigante deitada, cheia de correntes com cadeirinhas penduradas. É, como se fosse balanço, esses balanços de playground, isso, né? Isso. Aquilo começava a girar e as cadeirinhas, pela força centrífuga, iam sendo expulsas, né, pro centro de gravidade do brinquedo. E ficava ali a uns 45 graus, né? Geralmente, 45 graus. Do eixo do brinquedo. É. Essa manobra balão consistia no seguinte: você, antes de começar a girar, pegava a cadeirinha do filho da puta que estava à sua frente, segurava as correntes com as mãos e colocava os pés na cadeira. Verdade. Quando aquela merda tava girando ali nos 8 mil RPMs, você pegava e pimba, empurrava com toda a força o cara que tava na sua frente. O cara subia, descia, assim. O risco era que geralmente os brinquedos eram enferrujados demais. E aquilo poderia não aguentar. A corrente é uma cachorro, cara. Exatamente, era uma merda. Uma bosta aquilo. Eu acho que também outro hit eram os carrinhos da autopista, né? Os bate-bate. Baku Viking começou a surgir acho que nos anos 90, porque até então era o quê? Só Play Center que tinha, tinha, né? Uma versão de orçamento baixo dos barcos Vikings, que era também tração também animal. Também no feijão. Era umas cordas. Isso, exatamente. Que ficava, acho que dois de cada lado, puxando uma parada, que era um barco Viking também acústico. E a Monga também, né? Sempre presente em todos os parquinhos de diversão. A Monga, que pelo país tem nomes diferentes. Tem, né? Em São Paulo ficou conhecido como Monga, acho que por causa do Play Center, né? Que nomeou a gostosa Vida que virava África. Macaca de Monga. Mas tinha Bonga, Conga, Songamonga, vários nomes pelo país inteiro. Você ficou impressionado com a primeira vez que você viu a mulher? Eu nunca vi a Monga. Nunca viu? Nunca vi a Monga. Isso realmente era um truque de espelho. Meu pai era impressionado e eu acho que ele me botou medo, sabe? Mas como que acontece aquilo? Vai eu que vou saber? Era um cubículo onde a mulher ficava de um lado e o macaco de outro. Os dois eram projetados no mesmo espelho. O que acontecia? A luz que estava completamente acesa do lado da mulher ia diminuindo em fade out e a lâmpada do macaco ia dando fade in, né? Então ia apagando a da mulher e acendendo a do macaco. Aí, com aquilo projetado no espelho, dava a impressão que ela ia se tornando um símio. Aí, na hora que o macaco ia agredir a plateia, apagava-se todas as luzes. Aí ligava uma luz estroboscópica, aí o macacão vinha e ele batia nas crianças. Era ótimo, porque imagina o salário de merda que ele ganhava sob o calor senegalês de uma roupa de macaco, né? Ele espancava as crianças. Roupa de vender algodão doce? É, porque no intervalo eu acho que ele vendia churros, né? É muito natural. É, vendia agora, bilhetes. Agora, se os parquinhos eles eram movidos a energia elétrica, né, de origem duvidosa, eu nem ouso pensar em todos os riscos que corríamos ali, né, nesses brinquedos. Pois, se até no Hopi Hari, há pouco tempo atrás, morreu uma menina ali por conta de manutenção. É um lugar que envolve muito dinheiro. É. E imagino que não acontecia no Grand Royale, que é o vira e mexe colava perto de casa. Era esse, é o Grand Royale. Perto da minha casa, uma vez se instalou um parquinho, um garoto foi picado por uma cobra que tava dentro de um dos brinquedos. Olha, cara, que maluquice. E essa cobra deve ter vindo tipo de longe. Os caras, não, mas essa cobra não tem aqui nessa esse tipo de espécie é só do Paraná que tem. E hoje os parquinhos ainda estão na ativa, mesmo com as crianças cada vez menos querendo abandonar os seus Xbox em casa. Mas nessas feiras agropecuárias, festa de peão, festa junina de igreja e outros eventos do gênero, eles ainda estão aí sobrevivendo. E uma coisa que eu imagino é que hoje eles estejam mais cercados de segurança, né? Porque até limitador de idade e de peso eu sei que tem, assim como havia ali no Play Center, a gente foi descobrir isso no Play Center. Que, ó, criança menor de 1,30m não pode nesse, não pode aquele. Gordinho não pode porque entala. Exato. Hoje eu acho que o Corpo de Bombeiro, que é o órgão responsável por fiscalizar os parquinhos, eles hoje, né, vão lá e atestam os seus laudos de segurança. A gente não pode falar na Boate Kiss, né, que o Corpo de Bombeiro lá não funcionou muito. Não. É, mas enfim, no meu bairro, na época, me lembro disso como se fosse ontem, cara. Obviamente que ninguém ia lá fazer atestado, liberar um alvará para aquele parquinho funcionar. E O próprio dono do terreno, que se chamava Chico Corretor, falarei dele ainda Chico nesse episódio. Exato. O Chico Corretor, ele alugava o terrenão gigante que ele tinha lá pra esse parquinho, pro Gran Royale, e ele aqui ficava lá, acho que ainda trabalhava no parquinho, fazia um bico, ele falava assim, ah, pode brincar, não, pode deixar, é seguro. Então ele ficava falando pros pais, não, essa criança de 2 anos pode ir no Chapéu Mexicano assim, não tem problema. Me lembro de falar do Chico Corretor ainda nesse episódio, Walter. Tá bom. Um sonho de criança era dirigir um carrinho de autopista. O bate-bate, né? Verdade. Porque era legal. Apesar de você correr o risco de quebrar uma vértebra numa daquelas pancadas, mas era sensacional. Era engraçado porque você ia em linha reta, se você virasse pra caralho o... tinha que rodar muito. E ele dava ré. É verdade, ele dava ré, mas tinha que rodar muito pra fazer uma curvinha. Exatamente. Também. E me impressionava, aquilo era energizado ao extremo, em cima assim, né? Sim. E aquele contato que fazia, ficava saindo aquelas faíscas. Ficava uma vareta, cara, em uma cima, vareta. Né? Em cima aquilo me impressionava, grade. Eu achava aquilo bonito pra caramba, cara. Como, olha, eu realizei sonhos. Então, viu, lá em cima tinha um polo, né? E outro polo no chão. Se por algum motivo você tivesse algum contato com a parte de cima... Nossa, cara, você virava uma azeitona murcha. Tinha os jogos também, do, né? Crianças que tentavam ganhar cigarros e conhaque nas argolas, no jogo tiro-alvo. Eu tive relatos na minha infância de um garoto que ganhou uma garrafa de conhaque palinha e bebeu. Era um mundo e tanto, os anos 80 ali e tal, mas enfim. Uma vez eu fui assistir uma peça, uma merda, cara, que você não faz por mulher, né? Eu tava pegando uma intelectual, me levando uma peça cabeçuda, assim. Peças cabeçudas. Mas era uma merda, cara, uma bosta. Cara, o que você não faz pra comer alguém? No meio da peça... Tinha um negócio de ciência lá que macacos iam pra cima das pessoas na plateia. Macacos de verdade, não? Não, macacos não. Monga. Monga. Aí eu vi que tinha um que tava vindo pisando na cabeça de todo mundo, escrotizando, saca? Parecia um macaco mesmo, andando e pisando e fudendo. Aí aquele macaco veio pra cima de mim, eu falei assim, eu vou fuder esse macaco, eu vou dar um apertão no saco dele. Ele vai gritar aqui. Quando o macaco passou por cima, pisando mesmo, eu tomei um pisão na cara, eu fui, pá, não tinha saco. Era uma... que loucura, cara. Metia a mão na xoxota da moça. Da moça. Mas... E ela parou e ficou olhando pra mim. Agora você vê, né, o caso do vizinho do cara aí que... Porque nunca era uma moça mesmo, né? A moça só era aquela que tava lá atrás do vidro lá e tal. Porque depois era um cara que fazia o trabalho sujo ali, vestido de monga, né? Sim, claro. No teu caso aí foi o contrário. Foi uma mulher. O Alberto Colatosi mandou um e-mail assim, dizendo o seguinte. Eu era muito pequeno, mas me lembro como se fosse hoje. Vi em um parquinho dois bêbados trocando tiros com as armas de pressão. que são usadas... Era o 31 Sartan da boemia periférica. Aquelas armas que são usadas pra ganhar bichinhos de pelúcia. Sim, com rolhas. Um virou para o outro e sentou o dedo. E me impressionou o rombo que ele tinha no olho. Olha que loucura. Não, peraí, ele fez um buraco no olho do... O cara deu um... Acho que deve ter acertado, né? Porque aquilo, na boa, aquilo é muito fraco. Não é forte, assim, a pancada que dá... Enfim, a Ana Carolina Dias mandou o seguinte e-mail. Minha tia não tem um pedaço do dedo indicador, pois perdeu em um choque que levou num daqueles carrinhos de bate-bate. Como naquela época não existia indenização, o dono do parquinho disse que a família toda poderia brincar em todos os brinquedos por um mês. Foi uma alegria geral, mesmo com a tia sem dedo. Só que no dia seguinte o parquinho levantou o acampamento e sumiu do bairro. Livrou do flagrante e caiu fora. Ouvintes do Agente 86, dê um curtindo na nossa fanpage lá no Facebook, aí vocês vão se ligar no que vai acontecer. Dá pra mandar histórias para o faricom@agenteem86.com.br. Nosso podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. Quem deu a dica, Alexandre, foi a Fernanda Calegari. Ô Alexandre, vamos repetir aqui mais uma vez que no mês que vem, novembro, aniversário de 2 anos do nosso podcast, do Agente em 86, vamos fazer um episódio especial, como fizemos o ano passado, com ouvintes participando, né? Faremos quiz com os ouvintes. Exatamente. Então, você que estiver interessado, manifeste seu interesse. É, fala assim, ó, eu quero participar do programa de aniversário, manda um e-mail pra gente. Exatamente. E tome fosfosol, porque nós vamos tentar arrancar coisas do baú do teu crânio. Manda aí, então, o assunto, coloque ali, eu quero participar, fale com @agenteem86.com.br. A Fernanda Caligari, que sugeriu o episódio, mandou um e-mail dizendo que o tio dela quebrou a clavícula em um voo de Chapéu Mexicano. Era um hit também, né? Abre aspas pro e-mail dela. A corrente se soltou quando o brinquedo estava em velocidade máxima. Ele voou uns 10 metros e só não morreu, pois caiu sobre o toldo da barraca de cachorro-quente. Deu sorte, hein? Vem cá. Deu sorte que tinha toldo. É. Geralmente não tinha, não. Dois parquinhos me marcaram, eu já falei que foi o Grand Royale e o outro, eu não sei o nome. Primeiro eu nunca fui, mas eu me recordo até hoje do som do carrossel ali adentrando a janela. Nesse eu era mais pirralho. E aquele som da música do carrossel, assim... Geralmente era uma corneta só, uma que sonorizava corneta só, o parquinho todo. Era um som mono, era uma bosta, era um lixo incomensurável. Mas mesmo assim, aquilo me agradava os ouvidos e me fazia sonhar ali, né? Ficar pensando que um dia eu ia adentrar aquela Disneylândia desvalida ali. Mas a minha mãe nunca deixou eu ir lá, porque corria mesmo uma história de que um cara também tinha acontecido isso com ele, também tinha voado do chapéu mexicano, sem falar que eu ouvi falar de assassinatos cometidos também nesse parquinho. Então, obviamente que era território proibido pra mim ali, com sei lá, meus 6, 7 anos. Agora, o outro que ficava no terreno do Chico Corretor, que era o Grand Royale, que era o responsável pela segurança, como eu já falei, e de tantas outras bizarrices, eu me lembro de uma que esse parquinho, ele ia e voltava direto pra esse... Acho que dava lucro, porque era muita gente realmente que ia lá brincar e tal. E uma das bizarrices que acontecia era um concurso que eles faziam de homem mais feio do bairro. E o Chico Corretor, ele era o concurso. Acho que se a gente falar, você vai ter que falar do Chico Corretor. Não, então, você não lembrou, mas eu lembrei. E o Chico Corretor, ele era o concurso, ele não podia participar... Porque em outras edições ele já tinha ganho todas, assim. Por quê? O Chico Corretor, cara, ele realmente era uma pessoa um pouco estranha. Ele não tinha nariz. E no lugar do nariz, ele tinha algo, cara. Eu parecia aquele cara do inimigo meu lá. Não, antes fosse, cara. Seria menos assustador. No lugar do nariz, ele tinha algo que me lembrava... Não, me lembrava, só podia ser uma bola, essas bolas de... Palhaço, ele botava o nariz de palhaço no lugar do nariz. É como se o nariz de palhaço tivesse caído. Então ficava pendurado, era uma bola, como se fosse uma bola de árvore de Natal. Ficava pendurada porque ficava balançando pra lá. Alexandre. Sério, cara. Sério. E ele conseguia vender imóveis? Acho que assustava as pessoas e vendia, cara. Eu não sei. E todo mundo lidava. Ele era uma pessoa muito comum e muito popular no bairro. Então todo mundo já estava acostumado com aquela coisa. Eu não gostava muito de encarar de frente o Chico Corretor, não. Mas eu me lembro. E ele tinha uma voz anasalada? Tinha, exatamente. Ele era fanho. Então, eu esqueci de falar isso lá. Eu falava assim pras crianças: pode brincar porque não tem problema. É seguro. Então o Chico Corretor que era essa figura, mas e não ganhava, né? E depois eu me lembro de uma vez que quem ganhou foi um primo da minha mãe. Ganhou como o homem mais feio do bairro. Eu nunca falei pra filha da puta nenhuma que aquele cara era primo, que era, tinha parentesco meu. Que eu cagava de medo de alguém falar: ah, você é primo do Narciso.